Yeah, irmão, dá licença pra eu dizer o que penso. Me dê um minuto de atenção, evite vários de silêncio. Os mano quer paz, mas seu capataz nos traz guerra. Opressão a que gera, bem mais ódio na esfera. Mais bicho solto, mais rio com corpo. Mais Jesus nas cruz, mais Barrabás solto. Quem é quem? Onde vários tem, vários fala bem. Vários quer também, veneno vai, ilusão vem. Sem essa te dá exemplo. Soldado de chumbo sonha com a glória, dormindo no relento. Desejando as de 100, as nave, as miss do ano. Idade pra Febem, mentalidade de Guantanamo. A rua forma monstros com competência. Enquanto pra passar de ano na escola, mal precisa ter presença. Não é tão simples assim como cê pensa. Só Deus sabe a mente do mano armado que invade a agência. Não teme sentença, enquadra os boy na truculência. PM deu exemplo, aponta sem pedir licença. Violência vai gerando violência. O crime é só um sintoma, seu regime é a doença. Tão político quanto as diretas já tremem. Tão insano quanto a primavera árabe. Não pague pra ver que é fogo no pavio. Ódio contamina as quebradas tipo Chernobyl. Fazendo abrir vermelho dura o ano inteiro. Já tá na hora da gente limpar esse fogueiro. Pra vingar o suor aonde os cuzão se apoia. Queria ver o buçom das seis da intenção no cavalo de Troia. Até parece paranoia a opressão que nós sofre na história. Filme de drama e terror que cada um aqui tem na memória. Cada senhor e senhora que se matou e lutou e nem pensava em glória. Mas aí, vem do passado é revolta. Nós dá continuidade pra não ver os moleque pedindo esmola. E eu vou fazendo a minha cota. Coligações expressivas abrindo mente. Mais que humildade abrindo porta. Real pensamentos, pare pra nos ouvir. Sensacionalista eu te engano e você esquece até de ti. Amor a si próprio, você já nem sente. Parcela em 12 vezes, alienação da sua mente. Quem é da favela tem que sonhar com uma melhor assim. Então por que eu não posso ter o que é melhor pra mim? Se eu tiver um pano foda, um carro que é da moda, uma mina gostosa, cê vai falar que é ruim. Os moleque porta fuzil como se fosse caderno. Quer buscar paraíso porque já vive no inferno. Não querem ser ofuscado, por isso buscam o trilho. Até frustração subir pra mente junto com gatilho. Atividade se falhar, sento berro no mano. Única voz que eles escutam é o berro do cano. Não erra, o plano tem que ser executado. Difícil passar dos 20 sem ser executado. Tô pra salvar os moleque que eles querem pôr no tráfico. De MC que tem conteúdo de roteiro pornográfico. As regras não me controlam, então não acredite no que eles querem pôr no gráfico. E sem acordo básico, amor antártico, frio. Esse seu discurso muda muito rápido, viu? Seu sonho ser consumido, como não revoltar? Convocado pra guerra sem saber e agora não quer voltar. Me diz, quem paga sua propina? Eu vejo que buceta é ouro, por isso que geral quer mina. Então olha seu lado, veja a devastação. E me diga por que a violência não é em vão. O futuro é obscuro, eu caminho no escuro. Sou puro, rim puro, me carrego, me seguro. Pecador, sonhador, destinado, sofredor. Chacinador eterno, sou a cria do inferno. Eu acordo, me arrumo, novo dia, novo mundo. Vagabundo, surdo e mudo, oriundo, submundo. Triste, mas ainda na quebra se pensa assim. Cash Bruce, evite around me, cream. Não se conte com a sorte, pois a sorte que te fode. Se comporte com a morte, nesse mundo tu não pode. Nossa violência é um dominó, saca só. Uma coisa leva outra dando tiro no pó. Nova ordem, novo mundo, nova era. Já era na era da fera, que impera zera, não espera. Lealdade ao movimento estilo kamikaze. Somos as bombas de Hiroshima, Nagasaki. Criticado linguajar, agressivo pra matar. Preparado pra caçar, pela saco fuzilar. Nunca soube me respeitar pela sua conduta. Fela que fela, fela, tu é fela da puta. Já se faz um tempo, eles querem nos calar. Abrindo todas as jaulas, quero ver segurar. Sinta o poder que tem a tua eloquência. Busca por onipotência, vai gerar mais violência.